andrecedesmoral.com.br. Mais um sucesso, hein? Então, ó, tá tomado cangaceiro morto. Mais um lançamento, campeão, vamos que vamos. Eu mandei um WhatsApp, chamei ela pra tomar uma. Hoje vai ter festinha, ligo pra porra nenhuma. Pode chamar as amigas que hoje tem o que quiser. Amanheceu o dia rodeado de mulher. Vai rolar receita, tudo no sigilo. No sigilo. Tudo no esquema. Se pá tem balão. Quem é? Se pá tem varinha. Vou ficar na onda, vou perder a linha. Onda, onda do lance, bop não cansa. Na onda da pausa, sem safar. Na onda do bolo, na onda do bolo. Foge, foge, gostoso, foge, foge, gostoso. Eu mandei um WhatsApp, chamei ela pra tomar uma. Hoje vai ter festinha, ligo pra porra nenhuma. Pode chamar as amigas que hoje tem o que quiser. Amanheceu o dia rodeado de mulher. Vai rolar receita, tudo no sigilo. No sigilo. Tudo no esquema. Se pá tem balão. Quem é? Se pá tem varinha. Vou ficar na onda, vou perder a linha. Onda, onda do lance, o bote não cansa. Na onda da pausa, sem safar. Na onda do bolo, na onda do bolo. Foge, foge, gostoso, foge, foge, gostoso. O mural de Ibicoara.